9 decolado agora, 58, controle 119, decimal 8, bom voo. Ok, vai chamar então 198, o azul 4209. Obrigado e bom dia. Comandou, boa noite, web 6747, portão 5, pushback acionamento. Sente, mantém a posição, web. Mantém. Para o time, pressionário 6313, um total a bordo de 156, autonomia de 3 horas e 50 minutos e alternamos galeão. Aprovado, Indiala, reporte plano ponto espera, ajuste 1015. Dia Alfa, ponto espera, reportaremos pronto, 1015 agora, mais ajuste, espera 63 na 3. 4h30 de autonomia, qualquer aguardo, táxi, federal, autorizado, sideral, pátio 3, pátio principal, retaguarda Avianca, reporte plano ponto espera, 1015 em ajuste. Web 6747, após o tráfego da Sideral, cruzar a retaguarda, está livre no 05, chama o táxi. Sente, após a Sideral, autorizado, chamarão, 6747. Para cópia. Cópia. Guarulhos 360, rota Fuzulu 21, decolando 0, curva direita, perfil da Arbor, Elefa, 170V, segue conforme. 5477 transponder, controle PR 119, decimal 8. 360, Guarulhos, Fuzulu 21, transponder, 477 transponder, subida Arbor, Elefa, 0, controle 598. São 2, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3 além decola 1-0, 1-4-0 graus, meia dúzia. Livre posição e decolagem da 1-0. Pro Oceanero, 63, 1-3. Dá 1-0, Ciente. Sinal Graé, Guardião 07. Ciente, Guardião. Reporte pessoal controlado Graé 120 graus 8 nós. 7. Ali mantém Sideral. Decolado 03, controle 198, bom voo. 198, boa noite. Espera 63, zona 3. Cópia. noite, assinar 6313, cruzando agora 1300 na Cisco. 8, decola no zero, curva esquerda, subida por Cajamo, transição Caju, 5501, transponder, controle do prédio 119, décima 8. Recife 330, polícia 58, decola da 10, curva esquerda, por Cajamo, Aracaju, 5501, transponder, 198, tá 3305. Confere, portão 7, 5, quando plantar, puxa, sei lá. Chama lá. Boa noite, guardião, só 04. Salvador Web, 6747, está com 179 a bordo, 4 horas e 10 minutos. Portel, pegando o convite, todo para o site. Autorizado, pai principal, em dial, para reporte pronto, ponto espera, 1095, ajuste. 1015, o ajuste reportará pronto, no ponto espera, Web, 67487. 9971, Sideral, livre decolagem, 120 graus e tonais. Tauro, 107, fora, o prático está disparado, o está no Brasil. 107, fora, to cross the point of the Webjet Company, cross the view, leaving the period, you are pushing shut up, come text. Obrigado, tem que ficar você. Autorizado, posição SEBD, eu achei na minha 3 no 3. Muito grato, senhor. Vando então direto para o SEBD. Genera 63 no 3. Vando, o SEBD está presente, genera 63 no 3. Muito grato. Salvador Web 6747, está próximo ao ponto de espera da 10. Pronto. Alinha mantém 6747. Alinha mantém 6747. Federal 9971, vai colar 206, controle 199, decimal 8, bom voo. 9971. Federal 9971, no contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 na proa de Dael. Meu Papa Hotel Delta, acione identificação, desça até o 050, chegada máxima. 120 graus, 89, autorizado a decolagem. Está autorizado a decolagem, 67%. Evening Europa 081, just a minute to copy to Madrid level 370.

Boa noite, Trip. Pouso autorizado no 0, avistado, check trem, 130 graus, 5 nós. Que baixo chegou, Trip, 5-5, quanto não? Ao contrário, segundo. Ok, eu chamei minha 3-3, o tráfego está a 24 milhas no rumo oposto. Vai evitar ter condição de voar da proa 265 por 20 milhas e após reassumir na proa da posição, que eu esqueci o nome agora. Se autorizar, se puder colher nossa gás, a gente agradece. Sagaz? Afirmo, sagaz. Está curvando à direita, proa 265. Federal chama centro? Federal chama Recife na frequência 251, na TR 3325. Tá bom. Papa Zero, info, are you ready? Zero, info, Clima Drift, level 370. Airway up Zulu 10, Natal, then fly up in November 873 after follow your footprint route. Take off only 10, left turn, your departure, you'll be Puka, departure, then Zipa transition, Zulu, India, Papa, Alfa Romeo transition. Take off code 5471, control departure, frequency 119.8. 3-3, continua a sessão agora ao nível 360 e Recife solicita que o senhor mantenha a proa da posição CBD. Afirmativo então. Então, ascensão 3620 e proa de CBD, Terra Eco Bravo Delta Inc. Questionnaire 6303. Afirmativo. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, agora continue descido até o 050. Ok, já estou ligado agora para o 050, Papá Hotel Delta. Okay, left turn is your departure. Report ready to start up and push gate 10. Tricolo no 5, solo agora às 13, direita, táxi, me escuta, Alfa Kilo, parte 3, bem-vindo. Alfa Kilo, 5, 5 no 5, na sua escuta. 1074, pista livre, autorizado a decolagem, 1040 graus, na final. Decolagem, 74. Confirmando, o Sam pega Alfa aqui do Pátio e depois Victor. Isso, é contornando os portões de 1 a 4, depois via Índia, Alfa até o ponto de espera. Ok, obrigado. Frequência 1251, alterne 3325, GNM é 3 no 3. Foi batido, resiste agora, 251, alterna 3325, boa noite, na linha 3 no 3. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, Salvador Galeão, só um minuto 320, já aprovado, prepara a Dael. 320, Dael. 1074, decolado agora, Alves. 105, controle, 198, bom voo. 98, bora. Tauro Departure Control, Gol 074, Arbor Departure. Gol 1074, with a contact on Departure, Clemente Level 360, maintain Arbor Departure. Arbor Departure para Level 360, Gol 1074. Jet 6747, chame Recife, frequência 1260. Alterne 128, décima 8. 1270, alternando 1288, S6, 747. Já reportar no localizador, 6224. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, desça para 3.000 pés, 1015 o ajuste. É, posto no localizador, número 2 na aproximação, Papá Hotel Delta. Ok. A número 2 na aproximação, descendo para 3.000 pés, ajustado já 1015. Só para informar, a intenção é no externo cancelar e prosseguir com base pela direita na sede, se for autorizado. Tá ok. Cliente, reporte modificação para final do 17. A falta é o tempo. Reduza para 2.10 nós. Reduz então 2.10 nós. A modificação vai ser feita lá no externo. Já 2320, 8850, Galeão, retorno a 0, direita, Dael, Dael, Lida, Flávio, 5507, 198, contei. Sabe de position? Alba, é? Rio, na escuta? O Rio, 5972. Só confirmando a saída, após Leda, voa eu, disse a Interceptor, via o 350, isso aí conforme após. Leda, eu, Interceptor, 350. Isso, nada é o Leda, eu. Disse. 0-7-4, maintain Arvo departure, negativo 7 de position. Ok, sir, thank you. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, recusa para 170 nós. Ok, tá, continua aqui, a recusa só para 170 nós, Papá Hotel Delta. O 6224, no localizador, 5 milhas para o externo, tem o campo à vista. Chega 6224, complete LF, chame a torre, 1186, 12. 186, obrigado. 198, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o Chanel 6224, no localizador, 4 milhas para o externo, tem o campo à vista. Reporte passando externo, 6224, e baixo travado, reporte. Tá, é reportado. Controle Salvador, boa noite, está 3305 decolado, Fuca Jambo, passa 267. Tá 3305, contato radar, sobre o mantenimento 330, mantendo a feira pública. 330, saída Fuca, está 3305. M224 tem pista livre, todo autorizado, 120 graus, 8 nós, check in. Baixado e travado, entendeu? Pouso livre na pista 10, Oceané 6224. A pauta já está batendo 3 mil. Para 2 mil pés, 1015 o ajuste, para a pauta dela. Pois é. Contrato à frente, 5 mil, né? Tem ele no ticket. Hotel Delta para modificação e prosseguir final da 17, agora com a torre 1862. Pois é, vai chamar a torre, vai faltar. Go 1074, contact Recife Center, frequency 126, decimal 0, 128, decimal 8. 260, sua aqui, tudo bem. Ok, tá visual, sessão de pouso é 1-7, final de cancelamento, bate pela direita, por favor. Autorizado, reporte final 1-7, o Papá Hotel Delta. Papá Hotel Delta. You are taking the pool with a minute only after follow taxiway. Indian Alpha, report you at the road point. Follow 1-0, frequency tower 118.6, and Kionese 1-0-1-5. I didn't understand anything. Will you repeat, please? Taxi approved in the mid-April after taxiway Indian Alpha to the root point. The aircraft tower frequency 118.6, Canadian 015. 1186, will taxi in the inner way via India. No, India. The inner way via India to the holding point 1-0. Okay, 2-0-8. Mais agora 3, 3, 0. Tá livre pouso 97, 1 a 0, grosso que não é 12. livre pouso, pista na 7, na pauta delta 7. 6224, solo 23, ao livrar, táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette, bem-vindo. Na sua escuta pela Alfa, reporta antes da Juliette, 6224. Na Juliette até o portão 01, 6224. E chegada a Mari, 1015, ajuste no posto de Lula, 2, 3, 4. Na Mari, o portão de Lula, 2, 3, 4. Delta, Palpate. Fala agora 26, backtrack, é a porta que está no nosso ateliê. Ok, muito obrigado. Comandante, 320 já aprovado, só mais um minuto pago. Prepare Arbor. Conseguida, Arbor? Isso, Arbor. Total, só que não aparece nada aqui. O total está informando que não aparece nada, estou ciente do total. Ok, Arbor. Perfil mantém Darbor com Elefa e Elefa, no caso, vai seguir conforme após via o fixo, né? Sepiditsi, Sagaz e etc.